Brasil, receba o meu sentimento, o meu carinho por todos vocês. E o que eu visto não é linho, ando até de pé no chão. E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da estrada entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada pra servir o meu país. Quem sabe canta coisa boa. Vai lá. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo. A vida não é mentira. Sou livre feito regato. Eu sou um bicho do mato. Me orgulho de ser caipira. Enquanto alguém faz guerra, trazendo fome e tristeza, minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa. Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. É meu vaqueiro, oh, amor. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo. A vida não é mentira. Sou livre feito regato. Eu sou um bicho do mato. Me orgulho de ser caipira. Doutor, eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar. Essa casa de matuto é bem-vindo quem chegar. Às vezes vou na cidade, mas nem sei falar direito. Pois caipira de verdade nasce e morre desse jeito. Vamos embora! Oh! Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo. A vida não é mentira. Sou livre feito regato. Eu sou um bicho do mato. Me orgulho de ser caipira.